subir Silvia Torres com o tema Take Sarava. A teoria da conspiração é sobre a escravidão moderna e esta é a emissão especial de Carnaval. Só vamos apresentar música brasileira. Quarteto Jovim. Moral é bom. no Brasil a coisa está a ficar preta outra vez. Se bem que eles estão a melhorar e que desde que o FMI saiu de lá, já a polícia faz greve e a comunicação social veio dizer que eles estavam a fazer greve na pior altura para estragar o carnaval. Mas na verdade eles tinham os ditos aumentos prometidos há muito tempo. Só que o Parlamento Brasileiro aprovou recentemente uma lei que dá aumentos a todos os deputados desde 63% até 149%. Por isso é que a polícia lá está a fazer greve. Celso Machado, despedida. Oh, marca. É hora da despedida. Eu vou para o mar, eu vou. É hora da despedida. Eu vou para o mar, eu vou. Deixo um caminho de flores para cada um dos meus amores. Para cada um. Ligeiramente irritado, e ao mesmo tempo também deu umas gargalhadas interiores e fofinhas. E porquê? Porque o nosso Primeiro-Ministro, o senhor, doutor, economista e eleito Primeiro-Ministro Passos Coelho, decidiu retirar a tolerância de ponto para o Carnaval. Ora porreiro, pá! A justificação para este acontecimento foi, e passo a citar: tem sido habitual o Estado conceder tolerância de ponto no Carnaval. Mas julgo que ninguém perceberia que numa altura em que estamos a propor acabar com quatro feriados, o Governo concedesse tolerância de ponto. Para além desta justificação extremamente bem conseguida, ainda manifestou a expectativa de que a nossa população não se agitasse e ficasse revoltada. Claro, Sr. Passos Coelho, porque é que a nossa população se iria revoltar contra o cancelamento do único pseudo-feriado que realmente festeja? Patifes aqueles que acham que têm direito ao Carnaval, que miséria de país. É que se for feito um inquérito aos portugueses e lhes for questionado qual o feriado que mais gostaria de manter, a resposta será óbvia: o Carnaval. Porque é muito bonito no dia 10 de junho, o discurso do Presidente da República e aquelas celebrações nada relevantes a nível monetário, mas o facto é que o Carnaval é o único feriado que nem sequer é feriado, consegue pôr alguém sóbrio, mal de finanças, com um sorriso na cara, a fazer uma macacada qualquer. Mas pronto, isto sou eu que nem gosto muito do Carnaval. Imagino quem goste. Vá, senhor doutor economista Passos Coelho, não se sinta ofendido com o que disse. Não vai ainda ao senhor tirar-nos o fim de semana? A senhora Merkel, bem, eu já deve ter pressionado. Ainda por cima, não se sentir intimidado pelos alemães com aquele sotaque rígido não deve ser tarefa fácil. Portugueses, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ai, Merkel, Merkel. Por isso eu até estou grato pelo seu excelente trabalho. Com esta graça toda ao Sr. Primeiro-Ministro, ainda poderei vir a administrar uma empresa qualquer e receber subsídio de férias e Natal, graças ao meu trabalho árduo e cansativo a jogar Farmville. Eu até compreendo a decisão do Sr. Primeiro-Ministro. Passou tanto tempo a usar uma máscara antes de ser eleito que este ano já deve estar com a Ásia a Carnaval. Viva ao Sr. Primeiro-Ministro e ao nosso competente Ministro das Finanças, que tanto tem contribuído para afundar o nosso país. Isto para quem não acredita no aquecimento global. Já estou a perceber até o fetiche do Paulo Portas em relação aos submarinos. Ele provavelmente já estava a prever isto. Da lata com o tema cores. Desde criança que o carnaval foi sempre um dia de descanso. Desde a escola, no trabalho e agora vem este palhaço tirar-te o carnaval. Nazaré Pereira, Clarão de Lua. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O bugari dá o cheiro, o biriba dá o gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. Sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chega na maré cheia é cantiga de bem querer. Bugari dá o cheiro, o biriba dá o gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. O clarão da lua cheia é pouco pro que eu te gosto. Passos Coelhos, parece que quer que o povo se revolte, mas o povo nada, não sei o que é que se passa. E a quem anda a tentar agitar o país, manda o recado. Pode haver quem se entusiasme muito com as redes sociais e com aquilo que vem lá fora, esperando trazer o tumulto para as ruas de Portugal. Fique claro, em Portugal há direito de manifestação, há direito à greve. Nós não confundiremos o exercício dessas liberdades com aqueles que pensam que podem incendiar as ruas e ajudar a queimar Portugal. Cuidado, este gajo tem muitas parecenças com Salazar. Jairzinho Oliveira, Papo de Psicólogo. Não é papo de psicólogo, eu só quero entender. É, se um grande amor termina, a gente se preocupa em saber por quê.

bocadinho mais. Bem meio da mala que tem um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais. Bem meio da mala que tem um bocadinho mais. Amendoim, camarão, ralo um coco. Na hora de machucar com gengibre. Sal com gengibre, cebola, ia, ia. Na hora de temperar. Não para de mexer. O oco é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Qualquer ideia do resto uma nega ou se faz um vatapá. Se faz um vatapá. Se faz um vatapá. Um pouco é 10 mil reais e uma nega ou se faz um vatapá. Se faz um vatapá e que bom vatapá. Já ouvi o primeiro-ministro dizer, infelizmente, que o PSD quer acabar com muitas coisas e também com o 13º mês, mas nós nunca falámos disso e isso é um disparate. Está bem? Pois, também achamos. Isso é um disparate. Lá vem a baiana. Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para sambar. Mas eu não vou. Nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana, mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim. Mas pra cima de mim, pode jogar seu quebranto que eu não vou. Pode invocar o seu santo que eu não vou. Pode esperar sentada baiana que eu não vou. Não vou porque não posso resistir à tentação. Se ela sambar, eu vou sofrer. Esse diabo sambando é mais mulher. E se eu deixar, ela faz o que bem quer. Eu não vou. Lá vem a baiana, achando que eu sou o seu ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim. Mas pra cima de mim, vou ter carnaval, nem que se fodam todos. Estamos a ouvir Rosa Passos com o tema Água de Marco. Rosa Passos não será irmã do Passos Coelho? Caco de vidro. É a vida, é o sol. A noite é a morte. O laço é o anzol. É a peroba do campo. É o nó da madeira caindo. É um mistério profundo, é um queira ou não queira, vento ventando, fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É o regato, é uma fonte, pedaço de pão. Fundo do poço, fim do caminho. É um pouco sozinho, é um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto, pingo pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, tijolo chegando, lenha de fim da picada, garrafa de cana, estilhaço na estrada, projeto da casa, corpo na cama, carro enguiçado, é lama, é lama, é um passo, é uma fonte, é um sapo, é um arrum, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida do seu coração. É uma cobra, é um pau, João, José, espinho na mão, corte no pé, são as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida do seu coração. There's a guy at one of my talks said, you know, you talk about this culture being based on violence, but I don't see it. I don't see violence in my own life. And I said, well, first off, where's your shirt made? And he looked, and it was made in Bangladesh. I was like, okay, do we even need to talk about that? And the next thing I says is, so do you pay rent? And he's like, yeah. And I said, why? And he said, well, because I don't own. And I said, no, that's not my point. What would happen if you didn't pay rent? And he said, well, eventually, I guess I'd get evicted. And I said, let's be really tangible. I mean, what would happen? What physically would happen? He said, well, a sheriff would come to my door. I said, okay, stop. What happens if you invite the sheriff in for dinner? And he said, well, I don't know. I guess he'd come in. He said, okay, so you have dinner with the sheriff. And afterwards, you say, you know, it was nice having you here for dinner, but you're not really that good company, so I think you should leave now. What would happen? He said, well, the sheriff would pull out his gun and he would take me out of my home. I said, ah, so the reason you pay rent is because if you don't, then some guy is going to come with a gun and force you out. And he got it. And then I said, okay, what would happen if you're really hungry and you go to the grocery store, there's a lot of food there, you know, and you just start eating. what would happen? And he said, well, probably they would call the cops and some guy would come with a gun. I said, yeah, same guy, he's a real asshole, isn't he? And the point is, it's a really strange system when you have to pay in order to sleep and you have to pay in order to eat. We're not talking about luxuries. You have to pay to exist. That forces us into the system. I was talking to an Indian friend of mine about 10 or 12 years ago about how it works on their reserve up in Canada, that basically any of the members of the community can build a house basically wherever they want. You can't sell it. So you can build something to use, but you can't build something to sell. It makes a lot more sense to me. And then the other thing, it came clear to me that, I mean, you know, of course, that the bison were wiped out to bring the Plains Indians to terms, and that's one reason that the salmon were killed, is to break the cultural back of the Northwestern Indians. And it's really clear to me that no wild community of foodstuffs can survive the logic of capitalism. Because if I can go down to Elk Creek and if I can catch salmon, why would I go to the Safeway and buy it? So, you know, why would people eat at McDonald's if you have passenger pigeon flocks so large that they're darkening the sky for days at a time? That you can go out, and I've heard one shot at them or at Eskimo curlews would bring down a dozen birds. And the Eskimo curlews were sometimes so fat that they would explode when they hit the ground when they were shot. And why would you possibly go? All these are huckleberries, and you can guess how many berries I ever buy. You know, why would I buy berries when I've got more than I can possibly eat here? That's how it used to be. And once again, that's necessary. Oh, here's one more part of this, which is a great letter by a southern pro-slavery philosopher about 1830s was written to an abolitionist capitalist northern philosopher, a capitalist abolitionist philosopher. And the pro-slavery owner said, look, we would be very happy to give up all our slaves if we have the same conditions you have up there, because slave ownership is only the optimal economic choice under very specific land ownership conditions. If you have not very many people on a lot of land, the only way you can get them to work for you is at the point of a gun, because access to land means self-sufficiency. If, on the other hand, you have a lot of people and you've got land title all tied up, they have no choice but to work for you for whatever pittance. So he said, frankly, I'd rather have it like you do, because you don't have to pay for them when they get sick. You don't have to pay for their food when they're infants. You don't have to pay for them in the old age. So frankly, you can offer them whatever pittance you want, and if they don't take it, you'll hire somebody else. It made a lot of sense to me. Land access to land is everything. And by the way, land ownership doesn't exist. I don't own this land here. What actually happens is my mom owns a piece of paper that we all agree means that she owns this land. But she doesn't own the land. Weyerhaeuser doesn't own any land. Sierra Pacific doesn't own any land. The U.S. government doesn't own any land. They have pieces of paper that we all agree mean that they own the land. But what there is there's land, and there's starving people, and there's people who are paying money to live on land that other people have pieces of paper that say that they own, but it's all a shared hallucination. Acabamos de ouvir a conspiração da semana, que esta semana é escravidão moderna, e Passos Coelho quer escravizar Portugal inteiro. Estamos a ouvir Moreno Veloso com o tema Deusa do Amor. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você poder se aproximar, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproximar, o meu corpo sente. Ah, ah, ah, oh, ah, ah, ah, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vejam o bloco Olodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo. Foi no bloco Olodum que encontrei meu amor. Ah, ah, ah, oh, oh. Ah, ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Passou por aqui. O namorado da viúva passou por aqui.

Bem, essa é uma matéria que está mais do que decidida. Nós sabemos que o Carnaval não é um feriado. Tem sido habitual o Estado dar tolerância de ponto aos funcionários públicos nesse dia. Mas eu julgo que ninguém perceberia em Portugal, numa altura em que nos estamos a propor acabar com feriados como o 5 de Outubro ou o 1 de Dezembro, ou até feriados religiosos, o Governo pensasse sequer em dar tolerância de ponto, institucionalizando a partir de agora o Carnaval como um feriado em Portugal. Isso não acontecerá, evidentemente. Muito obrigado. Este gajo está a pedi-las. Não existe passado, não existe futuro. Existe apenas o presente. O meu mundo é hoje. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. César com o tema Mama África. Além de cuidar neném, além de fazer denguinho,

quando seu corpo se embalança, é luxo só. Porém, seu coração quando se agita e palpita mais ligeiro, nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Eita samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Mexe com as cadeiras, mulata, seu requebrado me maltrata. Olha essa mulata quando samba é luxo só. Quando todo seu corpo se embalança, é luxo só. Sua visita à feira de Pevidém, Pedro Passos Coelho foi confrontado com vozes discordantes e respondeu à letra. Olha, já deram umas jeito. Duas galachinhas para ir para a comachada, para o campo, sabe, é o que vocês precisam. Sabe a senhora, que eu tenho. Eu tenho. Vocês trabalhinho, nós queremos fazer trabalho. A senhora trabalha com enxada. Como vocês fazem, é só borgas. A senhora trabalha. Nós queremos trabalho, eu já não trabalho há 10 anos, estou desempregada. A senhora trabalha com enxada. A senhora trabalha com enxada. Tenho pena de não lhe poder oferecer uma. Está bem? Para a senhora também. Para a senhora poder dizer aos outros o que os outros lhe dizem a si. Está bem? Então vá. Um bom dia, está bem? Uma enxadazinha também fazia bem. Fazia bem. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. Eu não digo que este gajo quer nos escravizar. Só faltava Martinho da Vila. Já caçou, bem te vi, insistiu no sofrer, é o diabo. Gaio loucurió e calou, mainá, é o diabo. Segurou com o visgo da jaca, gambaxi, raculeiro, cantor. Tal e qual me prendeu a morena, dendê, no amor. São Francisco, amigo da mata, justiceiro, viveiro quebrou. Mas não viu que a morena maltrata e me faz sofredor.

vocês se meteram numa grande encrenca. Não é porque a galera tá fumando demais, cara. Ah, desde que eu nasci que eu fumo. Eu canto assim porque eu fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Eu sou melhor no microfone, não dou mole pra ninguém. Porque o Planet Rap ainda gosta da Meredith. Por favor, não me trate como marginal. Se o papo for por aí, já começamos mal. Quer me prender só porque eu fumo cannabis ativa. Na cabeça ativa, na cabeça ativa. Na cabeça ativa, isso te incomoda. Eu falo, penso, grito, isso pra você é foda. Mente aguçada, meu irmão. Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Sinistro, como o sol que vem sendo ó. Quando tô preso em preto e branco, como em Dalbaló. Procurando e destruindo falsos MCs, nocivos como os governantes do nosso país. Minha família quer tudo, como quem não quer nada. O estilo é livre, ninguém pode pará-la. Nada mais, nada menos é. Eu tô sabendo, Black Alien vai rimando, queimando, sobrevivendo. Se é o caso, queima a casa, me livro do rato. Negozinho, se liga, que eu não vou deixar barato. Então dê dois, qual é? O que você me conta? Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Dilatadas é a mente trabalhando. Eu não vou te fazer nada. Com os efeitos da fumaça sonora. E não se esqueça, Planet Rap. M-A-S-E-L-O. Marcelo D2 na lata. Sem dó, dedo amarelo e fumaça do pensamento longe. Mas eu continuo queimando tudo como Chichi Chong. Não adianta, a armadilha, meu irmão, não cai. E muito menos cabeça de pop é para a raiva. Mente aguçada, meu irmão. Eu sei que isso te espanta, mas eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. Chama-se Votei no Passos Coelho e Entrei pelo Cano, do Paralamas de Sucesso. Ah, ah! Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua, com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York. Que saudade da comidinha lá de casa. Ué, você me disse que ia ser da Melô do Maneiro, rapaz? Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio. Então diz aí! Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano. Aceitei, me engajei por conhecer a embarcação. A popa e o a proa e o timão, tudo bem bonito pra chamar a atenção. Foi quando eu percebi um balde d'água e sabão. Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés? Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei, entrei, entrei por engano. Quando eu dei por mim eu já estava em alto mar. Sem a menor chance nem maneira de voltar. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão. Conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Liverpool é forte, mormo, Bangkok e Japão. E eu aqui descascando batata no porão. Liverpool é forte, mormo, Bangkok e Japão. E eu aqui descascando batata. Entrei de gaiato no navio. A bim, a bom, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Batata no porão. sem gastar nenhum tostão. Ô marinheiro, marinheiro, ó quem te ensinou a nadar. Ou foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar. Ô marinheiro, marinheiro, ó quem te ensinou a nadar. Ou foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar. Tá vendo essa sujeira bem debaixo dos seus pés? Pois deixa de moleza e vai lavando esse convés. Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão conhecer o mundo inteiro sem gastar nenhum tostão. Entrei de gaiato no navio, oh! Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio, oh! Entrei, entrei, entrei por engano. Entrei de gaiato no navio, oh! Abino, abano, entrei por engano. Entrei de gaiato no navio, oh! Entrei, entrei, entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio, oh! Turbo Trio, um grau acima. Da Babilônia, da Babilôste, da Babilônia, da Babilôste. Que nego tem, vai ser muito pra você. Que se passa nessa terra e do que tá pra acontecer. Pensa e não entende, enxerga mas não vê. Não ouve nem seu coração, nem os tambores. A humanidade do planeta ainda tem muito que aprender. A ficha só vai cair no dia que o sol escurecer. Crueldade e indiferença foram e continuam a ser seus mais sagrados e caros valores. Vamos falar da Escola da Fontinha, de um projeto de autogestão, e a música que segue é a última e é dedicada ao Zé Povinho e chama-se Ai Sou Eu Que Pago. Tchau, tchau, beijinhos, beijinhas, meninas, preparem-se. Até para a semana. Não tenho nada, nada, nada. Não tenho nadinha para comprar os remédios, nada. Porque me roubam tudo, tudo, tudo. Não tenho nada. Troika, troika, assim você me mata. Ai, sou eu que pago, ai, ai, sou eu que pago. Dívida, dívida, assim você me mata. Ai, sou eu que pago, ai, ai, sou eu que pago. Sábado na assembleia, a troika começou a mandar e passaram a lei mais linda. E eu sem culpa comecei a pagar. Troika, troika, assim você me mata. Ai, sou eu que pago, ai, ai, sou eu que pago. Angela, Angela, assim você me mata. Ai, sou eu que pago, ai, ai, sou eu que pago. Vamos aí, galera, tudo a pagar. Sábado na assembleia, a galera começou a acordar e passaram a lei mais linda. E eu sem culpa comecei a pagar. Angela, Angela, assim você me mata. Ai, sou eu que pago, ai, ai, sou eu que pago. Dívida, dívida, assim você me mata. Ai, sou eu que pago, ai, ai, sou eu que pago. Vamos aí, cola a gente pagando, vamos lá. Angela, Angela, assim você me mata. Ai, sou eu que pago, ai, ai, sou eu que pago. Angela, Angela, assim você me mata. Ai, sou eu que pago, ai, ai, sou eu que pago. Na verdade, eu já paguei, agora você vai pagar também. Vamos aí! Ai, tô sem cheta, agora tô sem cheta. Fiquei sempre pronto, não tem. Não, põe assim o chilão. Não, tá bom, já cheguei agora a fazer. Que eu estou sem dentes e sem nada. E estou de roubo.